lionesa, ô lionesa do codó, ô lionesa, ô lionesa do codó, eu vou chamar lionesa, ô lionesa do codó. Eu caio, alguém me segura, senão eu caio. Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio, eu caio.